Ministério da Cultura adverte. Notícia, informação, difusão através do rap. Quem não conhece agora vai se preparando. Existe muito mais do que acontece no cotidiano. Apresentando a verdade nos meus versos, chamando a sua atenção, cidadão, minuto eu peço. Ordem e progresso no Brasil virou piada. Crime no Congresso hoje em dia pega nada. Esposa perturbada, fatia próprio marido. História revoltante já virou tema de livro. Mulher é atropelada por um carro na calçada. Por ser policial, o motorista foi pra casa. Governo brasileiro com o povo não se importa. Pegou uma grana boa e mandou lá pra Europa. Cagada financeira com recursos necessários. Jogou nosso respeito pelo vaso sanitário. Ministro da Saúde contra o fumo fez campanha. Porém lá no Senado querem liberar maconha. Idoso aposentado ganha um salário mínimo. E o preso condenado ganha R$1.000 por filho. Menor escravizado no Nordeste todo o tempo. Polícia avisada, parceiro. E aí? Ficou por isso mesmo? É Billy Johnny. Não seja submisso aos caprichos do sistema. Erga sua cabeça e determine o que vale a pena. Real problema é aceitar sem questionar. O bagulho tá moiado, separado nunca vai mudar. Desigualdade social é evidente. Do pobre é o presidente, governo inconsequente. Que descaradamente vem sorrindo na TV. Promete iludindo mais recursos pra você. Transporte, educação, saúde, proteção. Cambada de vilão, tudo isso é obrigação. Que já foi pago com o suor do meu trabalho. Como sempre é desviado, filhado para a raça do caralho. Bata no peito exigindo seus direitos. O povo brasileiro tem a força de um país inteiro. E quando unido, seu poder é iminente. Mas que qualquer partido derruba o presidente. Seja consciente e analise essa opção. O papa aqui é reto, vagabundo, com disposição. Meu tiro é certo em direção contra o sistema. Se a causa vale a pena, é sem problema, tamo no esquema. Bola pra frente que o momento é agora. Por um Brasil decente, atividade pra mudar a história.